sob a mesa. Whisky Red Bull, altos moleque banda. Altos Billy Knight sob a mesa. Whisky Red Bull, vagabundo, na quebrada é o que tem. Altos moleque banda, faz o corre também. Altos moleque banda, não optou pelo bem. Altos moleque banda, viajou pro além. Os moleque doido estão dentro do crime. Altos vacilos, corre errado, é o crime. Você sabe que no crime levou alguém. Você sabe que no crime não se dá bem. Não dá mole pra ninguém, castelo pode cair. O final é sempre trágico, alguém chora por ti. Você não escutou, o crime te cobrou. O final é sempre trágico, moleque banda te tocou. Billy Knight sob a mesa, Whisky Red Bull. Altos moleque banda, altos. Billy Knight sob a mesa, Whisky Red Bull. Vagabundo, o crime não é bom, uma pá já levou. Ainda no vi no crime quem já se levantou. Tira o revólver da mão, isso não traz o bem, só traz o mal, escute bem, já te avisei. Isso é fim de carreira, arma não é brincadeira. Sai do crime, véi, procura outra carreira. Vou te falar sangue, escuta aí. Se você mexe com fogo, vai se queimar sim. Sangue bom no crime, muita mãe já chorou por causa do sangue que derramou. Não é bom tirar a vida de ninguém, não é bom, saia do crime. Billy Knight sob a mesa, Whisky Red Bull. Altos moleque banda, altos. Billy Knight sob a mesa, Whisky Red Bull. Vagabundo, altos moleque banda. Vagabundo, altos moleque banda.